Revista Espírita de Estudos Psicológicos. É um grande precursor da psicologia, sem dúvida alguma. E a psicologia transpessoal vem fortalecer a crença espírita, defendendo um ser humano com alma, o espírito. E muitos acreditam na reencarnação através da terapia de vivências passadas e muitas outras técnicas. Nazareno, então, que técnicas você poderia nos sugerir para fazermos o autoconhecimento? Bom, a primeira técnica para nós nos autoconhecermos, eu recomendaria com veemência estudarmos o Livro dos Espíritos. O que é que nós somos, em essência? Espíritos. Então, nós precisamos saber o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa missão aqui na Terra. Precisamos conhecer as leis morais do terceiro livro. O Livro dos Espíritos compõe-se de 4 livros. O que acontece no mundo espiritual? As causas primeiras é o primeiro livro. E, por último, as esperanças e consolações. Vamos dilatar o nosso entendimento e a nossa visão. Zé Raul Teixeira já teve a oportunidade de dizer, há muitos anos atrás, que já leu a obra de Allan Kardec 77 vezes. E cada vez que a lê, e eu corroboro as suas palavras, a gente se surpreende com tanto conhecimento que ali tem. Fazer análise diária que nos convida Santo Agostinho, e considerando as afirmações do Espírito Camilo através de Raul Teixeira, ele afirma que o Espiritismo é um gigantesco oceano do qual nós estamos ainda nos abeirando de suas praias. Há muito para ser descoberto e estudado. Então, submetermos, sim, ao crivo da lógica, da razão, do bom senso. Allan Kardec era, dizia Camille Flammarion, o maior astrônomo da França em sua época, o bom senso encarnado. Nazareno, mas por que que Kardec foi tão cuidadoso? Por que que ele dizia que preferia rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira? Era porque ele estava implantando a doutrina espírita. O seu contexto do século XIX, tudo que fosse religião era considerado lixo. Era a época do positivismo de Auguste Comte, do racionalismo. E Kardec fez de tudo para demonstrar que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Que é também uma filosofia de consequências ético-morais e, por isso, tem sua consideração religiosa, a sua conotação religiosa, sem sombra de dúvidas, porque o Evangelho dizia-nos Bezerra de Menezes. É a pedra fundamental da doutrina espírita. Então, conhecer o Livro dos Espíritos e conhecermos o Evangelho do Cristo. Determos-nos exatamente como fez o codificador, que separando o Evangelho em 5 partes, deteu-se na mais importante, deixou de lado os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, que estudou posteriormente na Gênesis, deixou de lado as profecias, que também faz análise na Gênesis, e dedicou-se a estudar os ensinamentos morais, as parábolas, o Sermão do Monte. O que de mais rico e de mais precioso o Cristo ofereceu à Terra? Então, estudarmos o Evangelho, porque muitos psiquiatras da atualidade, Hannah Wolff e muitos outros, defendem que o Evangelho do Cristo é um verdadeiro tratado de psicoterapia. E nós buscamos no Evangelho, inclusive o Evangelho do Novo Testamento, uma verdadeira psicoterapia que apresentamos na palestra Depressão e a Terapia do Amor, Causas e Consequências. É o primeiro CD ou DVD do seminário. O Cristo como psicólogo. E convidamos vocês também, sendo possível, porque eles se encontrarão na biblioteca, todos esses CDs e DVDs que nós dispomos. Nós temos um chamado Depressão e Desapego, que vale a pena a gente conhecer. O desapego que o Cristo nos mostrou, a renúncia, a consciência de ser um espírito imortal, que nós não temos essa consciência. Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, narra a chegada em uma sessão mediúnica de um mentor, que diz aos médiuns: vocês espíritas, apesar de conhecerem a doutrina, vocês não vivem como espíritos, vocês vivem como se estivessem tão somente uma única existência carnal. Não introjetamos ainda esse conhecimento, ficou na intelectualidade, não está ainda no nosso corpo emocional, não introjetamos ainda, como Piaget defendia. O conhecimento tem que ser intelectual.